5. Schuhabsatz. O salto. Sohle. A sola. Aus. De. Härteres, rustikales Leder. O couro. Es hängt von ab. Depende de. Modell. O modelo. Aus feinem Leder. Em pele. Feines Leder. A pele. Bequem. Confortável. Lieber haben. Gostar mais de... Als... Do que... Nimm. Leva. Kasse. A caixa. 6. Unbequem. Desconfortável. Gummi. A borracha.